solo aos 35, Alfa e Kilo, ingressa pátio 3, posição 2. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, posição 2. 4062. Todo lugar, boa noite. Torre Azul 4062. Consiga. Posição é a 2, senhor? Tá, foi mudado agora aqui pela inferno, agora é a 5. 5, obrigado. Zero. Controle Golf 1-5-4, da Charlie, bom dia. O Nona 54, bom dia, sendo identificação, autorizada a chegada da Mari. Missa para 2010, hoje 03, reporte localizador. SB até 2000, para 2000, portadeiro localizador, Gol 1-5-4. Azul patrono 00, direção esquerda por 055. Finalizando o gol no 154. 154, completo de aproximação, chame torre no 8612. 86. 86, né? Afirmativo. Ah.